E agora, vamos lá cantar esta. E eu é que vou cantar. Indo eu a caminho de Viseu. Eu ia cantar o resto, mas olhem, já me esqueceu. A ver se eu me lembro. Indo eu a caminho de Viseu, encontrei encontrei a prima Rita, que é filha de um tio meu. Não, filha, não é nada disso, não é? Experimenta tu já todo. Indo eu a caminho de Viseu. A Viseu, esqueci-me, não faz mal. Não encontrei o meu lanche, foi o gato que o comeu. Opa, não, não é assim. Ah, então são vocês que estão a cantar. Mas ninguém sabe esta cantiga, avó Chica. Sei eu. Então canta, avó Chica, canta. Está bem, mas só se vocês dançarem de roda, hein? Indo eu, a caminho de Viseu, encontrei o meu amor. Ai, Jesus, que lá vou eu. Ai de rus, trus, trus, ai de ras, trás, trás. Ora chega, chega, chega, ora arrega lá para trás. Dá-me difícil, não é? Oh! Meninos, vamos embora, que está escuro como o breu.